Eu escrevi estes versos rimados em homenagem ao meu pai querido. Ele me deu este nome honrado naquele dia em que eu fui nascido. Mamãe chamou e a ele respondeu: para você hoje um filho nasceu. Com alegria ele agradeceu este presente que Deus lhe deu. Eu fui crescendo dia após dia, então eu pude compreender. Mamãe, papai, são prendas queridas, é a razão do meu viver. Por ter amor e também me amar, eu via sempre o seu sofrer. Por isso hoje eu sofro bastante ao pensar que um dia eles vão morrer. E ao chegar o dia do golpe, em que a morte se aproximar, quando eu ver o casal querido e seu filho amado se afastar, será banido de nossa alegria, todos os dias irei prantear. Ao recordar mamãe e papai lá no além a descansar. Chamarei o nome mamãe e papai enquanto a vida enfrentar aqui. Quando findar minha luta na terra e tudo aquilo que já sofri, é um martírio esta minha história, mas a vitória eu vou alcançar. Quando eu também partir para o além, e lá na glória iremos encontrar.